Nosso tema de hoje, o poder da oração. Nós já falamos várias vezes, mas é sempre bom a gente voltar ao assunto para fortalecer esse nosso entendimento. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala só sobre isso, o capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. O título já é uma certeza, né? Pede e tu vai obter. Mas a gente precisa entender um pouco o que ele quer dizer com isso, né? Como é que funciona a oração? O que é a oração? Para que serve? Então, entre as qualidades da prece que aqui no livro mesmo ele coloca para nós, ele nos diz que não são a quantidade de palavras que nós proferimos ou pensamos, né? Nós podemos fazer a prece em silêncio. Não é a quantidade e também não é a beleza dos termos que a gente pode usar. Não é isso que vai fazer com que ela ganhe força ou vá para cima, né? Que é o que a gente deseja. É a verdade do sentimento que nós estamos colocando nas nossas palavras ou no nosso pensamento. Porque quanto mais verdadeiro, mais sentido ganha, mais próximo, mais força ela vai ter para chegar aonde nós estamos dirigindo ela. E aí também a gente pode até abrir um parênteses para falar sobre para onde nós estamos dirigindo as nossas preces. É para Deus? É para um santo? É para um familiar? É para um encarnado? Qual o motivo que nos leva a fazer essa oração? Então, quando nós saímos às vezes daquela coisa normal do nosso dia a dia, os nossos problemas de querer resolver até através de uma oração, que Deus resolva para nós as coisas, a gente consegue se levar e se aproximar então da verdade com que nós colocamos as nossas palavras, e quanto mais força a gente consegue colocar nisso, mais chega aonde a gente deseja. Eu cito como exemplo as nossas irradiações, que a gente sempre comenta nos dias de trabalho, fazendo com que, de uma forma a incentivar a todos, colocar, né, os nomes de pessoas encarnadas, de pessoas desencarnadas, mas enfim, daqueles que a gente sabe que estão precisando das nossas orações, dessa energia que nós estamos procurando colocar nessa direção. Então, a gente até faz um teste, né? Se tem um problema com alguém, coloca o nome da pessoa ali, mas com um sentimento verdadeiro de querer te conciliar com ela, de querer resolver o problema. Coloca insistentemente, coloca hoje, coloca no outro dia e com vontade numa oração. E verifica o que acontece. É um bom teste, porque às vezes quando a gente pede ou para nós ou para um outro, uma questão de saúde, a gente às vezes não consegue perceber o efeito, ou o efeito não é aquele que a gente deseja, então também a gente fica um pouco balançado nisso. Mas enfim, a prece é uma expressão da vontade quando a gente faz, por isso que ela é mais forte. A eficácia dela, que também coloca no livro, até ele inicia perguntando, poxa, se Deus sabe daquilo que nós precisamos, por que que a gente precisa se dirigir para Ele e pedir? Realmente a gente não precisa. A gente só tem que agradecer aquilo que está chegando a nós, principalmente as coisas difíceis. Mas as coisas difíceis a gente não quer, a gente quer afastar elas. Mas são as dificuldades que fazem a gente muitas vezes parar e olhar e perceber se aquilo ali está acontecendo, por qual motivo está acontecendo? Será que Deus gosta mais de uns e menos de outros e favorece então uns e desfavorece outros? Ou será que somos todos iguais, recebendo as mesmas coisas de acordo com a nossa atuação nesse âmbito? Então a gente pensa e através dessas preces, dessas orações, nós fazemos o quê? Nós abrimos o nosso campo mental, vamos dizer assim, para que os espíritos bons que querem nos ajudar possam se aproximar de nós e sugestionar o nosso pensamento daquilo que nós podemos vir a fazer. Eles não vão resolver os nossos problemas, mas eles vão, através do sugestionamento, nos auxiliar. E a gente precisa, então, estar aberto. Quando a gente fica muito preocupado com as nossas coisas do dia a dia, a nossa mente ela fica num estado de perturbação, porque nós ficamos sempre vibrando na mesma coisa, nos mesmos problemas, na resolução de situações que muitas vezes não cabe a nós como resolver eles. Nós não temos essa capacidade de resolver tudo. Nós temos capacidade de algumas coisas. Então a gente fica num estado de aflição que nós não conseguimos essa elevação do padrão mental que a gente cita também quando a gente começa, né? A gente precisa se elevar para conseguir acessar eles. As nossas frequências precisam subir. E isso é uma capacidade que depende só de nós. Então, chamamos o concurso deles para próximos de nós, nos abrindo de forma humilde a Deus, colocando-no nos nossos lugares, vamos dizer assim, compreendendo o nosso tamanho dentro de um todo. Mas que mesmo pequenos, temos sim possibilidade de fazer coisas positivas. E a ação da prece, então, é uma comunicação mental em que nós irradiamos aonde quer que nós desejamos. Então, como eu disse, pode ser uma prece endereçada a Deus, pode ser para um santo de devoção, pode ser para uma pessoa encarnada ou desencarnada. No livro Entre a Terra e o Céu, ele nos conta uma passagem que ele chama de prece refratada. Eu vou comentar com vocês até para a gente saber como é que funciona, né? É o caso de uma moça que fez uma prece para a mãe dela desencarnada, pedindo, porque ela estava numa aflição dentro da família, só que a mãe dela estava numa situação difícil. Ela não era ainda um espírito lúcido, vamos dizer assim, que pudesse vir e ajudar ela. Mas essa moça que fez o pedido, que fez a oração, ela fez uma prece muito sincera, muito fervorosa, muito forte em termos de energia. Por que que é refratada? Porque a prece foi levada àqueles espíritos que tinham capacidade de vir ao auxílio dela, que não era, no caso, a mãe dela. Então, quando a gente diz assim, quando tu faz uma oração verdadeira, ela não se perde. Em algum lugar ou para alguém, ela vai chegar e ela vai fazer o que for necessário. Porque, às vezes, a gente pede coisas que não podem ser realizadas, ou pelo menos não naquele momento. Por isso que eu falei, quando eu disse do título, pedi, obtereis, é uma sequência, é um andamento das situações que vão fazer com que as coisas aconteçam. Mas só para a gente saber como é que funciona. Às vezes a gente pede para um familiar nosso, e é muito comum isso, um familiar desencarnado, pede para ele vir nos ajudar, porque a gente acha que quando falece, quando morre, vira anjo, ganha asa e ganha poder sobre tudo. E não é assim, muitas vezes está numa situação talvez pior do que a nossa. Então nós temos aqui ajudá-lo e não pedir. As nossas preces devem ser mais elevadas. Ele fala sobre a lei. Várias vezes nós falamos sobre as leis divinas e universais que estão lá no Livro dos Espíritos. E a lei, ela é a representação de Deus. Quando nós compreendemos Deus, nós estamos fazendo o bem. E através disso nós estamos nos colocando em estado de oração. Porque as palavras, elas são fortes e elas criam um ambiente, principalmente quando elas são proferidas, às vezes num grupo, como nós aqui estamos hoje, quando nós todos ficamos envolvidos dentro de uma mesma, do mesmo contexto, de uma mesma situação mental, isso ganha uma força, porque cada um está produzindo um quanto de energia e esse quanto é levado para aonde nós estamos dirigindo ou mesmo para aqueles até que estão ao nosso redor, que vem se utilizar disso. Imagine então quando a gente faz com que isso se una e canalize o bem que nós podemos produzir. Nós verificamos nos nossos dias aí fora como nós nos unimos por diversas situações e talvez poucas vezes para situações positivas, para de repente fazer um... Antigamente, nem tão antigamente assim, né? Mas vamos colocar para um tempo mais atrás. Se tinha o costume das novenas, de se juntar famílias e fazerem orações para determinada família que estava com problema, determinada pessoa. E aquilo tinha, como eu disse agora, como eu usei o exemplo, um fortalecimento das intenções para aquela pessoa. Então, como a gente pode ainda resgatar alguns valores que estão um pouco perdidos, né? Eu falei antigamente, porque parece que faz tanto tempo e talvez algumas gerações além da nossa para trás que tenha acontecido isso. Outra situação, o nosso corpo físico, ele é mantido pelo corpo espiritual que nós somos. Então, quando nós tentamos, através de uma oração, um benefício para a nossa saúde física, ele é um pouco mais demorado, porque nós temos que tratar é o corpo espiritual. Então, muitas vezes, essas energias que são despendidas através das orações ou das mentalizações, das irradiações, elas vão atingir o corpo espiritual. Então, quando nós nos desdobramos, vamos dizer assim, quando nós estamos dormindo, em que o nosso espírito ele tem a oportunidade de se afastar um pouco do nosso corpo físico, doente, que às vezes está, é onde são feitos os trabalhos de auxílio de cura, a gente pode dizer assim. Mas, reiterando, tudo isso depende muito daquele que vai receber. Nós temos que nos colocar sempre, a cada dia, cada vez mais, numa posição aberta, numa situação mental propícia para que essas coisas possam acontecer. Todos os nossos desequilíbrios, eles são frutos do nosso encaminhamento mental, daquilo que nós vamos nos alimentando durante o dia, que tem muita coisa negativa que não nos faz bem, mas que a gente vai trazendo para perto, vai encorpando, vamos dizer assim, e isso vai causando distúrbios ou desequilíbrios em todos os nossos corpos. Então, para a gente pensar um pouco mais nisso, tem o capítulo 27 que fala, tem muita literatura que fala sobre o poder da fé. A ciência já começa a estudar já há algum tempo o que, que a fé, junto com essa oração forte, é capaz de realizar no campo mental, no campo cerebral, que é onde eles conseguem visualizar.